que AP? QSL. Segundo informações, um Landau prata nas placas de Bravo Kilo Fox 9767 de Hortolândia. Três elementos no interior do mesmo, que fazem parte aí da quadrilha de morte. Sendo dois dos elementos brancos e um negro, conhecidos aí como Viola, Ed e Aliado G, estão em QTI aos senhores e se encontram aí fortemente armados. Averigue por lá, QSL. QSL, 230 em QTI. Positivo, Falcão tá no QAP? QAP, positivo em QTI. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Segura e sangue bom. Sem perder a humildade, mostrando a realidade. Aqui quem fala é Manoel, rap de verdade. Sem pagar de comédia, sem querer fazer média. Eu sou preciso na ideia, não cai em contradição. Então, seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Segura e sangue bom. Sem perder a humildade, mostrando a realidade. Aqui é Aliado G, é de verdade. Sem pagar de comédia, sem querer fazer média. Eu sou preciso na ideia, não cai em contradição. Então, seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Segura e sangue bom. Sem perder a humildade, mostrando a realidade. Nas picapes de viola, é de verdade. Sem pagar de comédia, sem querer fazer média. Ele é preciso na ideia, não cai em contradição. Então, seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Segura aí sangue bom. Sem perder a humildade, mostrando a realidade. Aqui é face da morte, é de verdade. Sem pagar de comédia, sem querer fazer média. Somos precisos na ideia, não cai em contradição. Então, seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão. Seja de terno ou revólver na mão.